É túmulo 21, aciona a identificação. Identificou agora as proximidades de Salvador, radial 094. Torre, boa tarde, Gono 328, passando externo, visual baixou o travão. Dois está sob vigilância, confirme, prossegue instrumento ou visual para pouso. ILS da X-Ray da 10, retorno 21, está agora 065 sobre retoração. Sim, subindo ao 070 inicialmente, proa de Bonfi para efetuar a chegada a Bonfi, mas próximo será vetorado. Confie para o Netuno 21, ele está no 065, então ascensão para o 070. Informação no ponto de espera, torre no 186, foi entrecortado. Baixa uma torre 186, no ponto de espera, o 806, graças a Deus, boa tarde. E como tem o 065, está autorizado a manter presente PRO, repassa no ideal de descida. Está no ideal de descida, 21. Eu estou no 21, 10.500, 10.014 no ajuste. 1.500, 1.014, ajuste. Quem tinha chamado anteriormente, o solo? Oceano 63, 5, redução para aproximação, torre no 98, meia dúzia. 62. Oceano 63, 5. Aguardando, 63 no 5. Oi, Salvador, muito boa tarde. Gol 806, ponto de espera do 10. Boa tarde, gol 806, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 806. Eu estou informando 118.6 e a frequência não está funcionando. Só para organizar isso, por favor. É, só confirmando, o senhor foi o que deu problema de comunicação na final? Exatamente. Eu só quero que cheque o quê? Porque a gente tá operando em 118.6. No solo 30, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. Positivo, direita, 219, gol no 328, boa tarde. 1-8-1-0, Deco, Tower, 1-8, decimal 6-0, ultimate setting 1014, have a nice flight. 1014 setting, and my April 3 and 1, and that's great, Ninja. When ready, 1186, good enough. 315, vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na 10.6315. 806, tá visual com boi, curta sinal no zero. Afirmativo, senhor. Ela tá saindo tráfego na curta, gol 806, ali mantém cabeceiro no zero, agilizando. Gol 806, após o pouso 09 na curta final, autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Não tá funcionando. Pelo menos para nós não funcionou. Nós conseguimos falar com a 218.95. Ok, comandante. Foi a frequência 1.86, a gente está operando desde cedo e não foi reclamado por nenhuma outra aeronave, ok? Aí foi até solicitado por mim que o senhor chamasse 118.95. Aí o senhor conseguiu contato e a gente autorizou o pouso novamente. Não, é perfeito. É só porque o artista também está dando 118.6 e nós não conseguimos ouvir. Parece que teve uma outra aeronave também que não ouviu na 186. É a primeira vez que ocorre uma reclamação, ok? Oficialmente, pelo menos, porque as outras aeronaves estão trabalhando até mesmo agora, estão pousando em 118.6. Por gentileza, não considere isso uma reclamação, apenas estou informando, tá ok? Ok, sim, segundo 697. Tá. Tomar quantas milhas? É, até a Cidade Baixa, senhora. Deve dar aqui umas 5 milhas. Autorizado. Grato. Solo 63, 15 da Oceania, Nebron. Oceania 63, 15, táxi via Alfa, Juliette. Correção, Alfa mantém posição antes da Juliette, previsto portão 06 ocupado, ok? Alfa, aguardando antes da Juliette, 63, 15. Gol no 328, na escuta? Ah, na escuta, prossiga. É só pra confirmar, o senhor teve algum problema na hora de chamar em 118.6 para pouso? Não, tivemos não, mas nós escutamos duas aeronaves aí com problemas de chamar um 18.6. O Gol, tinha falado, e um Força Aérea, que ficou fazendo inclusive órbita pra tentar contato. Ah, ok, o P3 no caso. Isso aí, mas a gente não teve não. Ok, obrigado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 10 nós. Pouso autorizado, pistão 10, gol no 600. Boa noite, 06, decolos 33, controle 1935, tamo voo e boa tarde. 206, controle 1935, uma ótima tarde, cara. Boa tarde, Salvador. Muito boa tarde. Gol no 806. 806, boa tarde. Contato radar, sobre 190, Sarapuca. 190 na PUC, no 806. Alô, Salvador. Gol no 924. Autorização Maceió 350, informação Romeu. Zero, the traffic is Boeing 737 out of go. That's affirmative, sir. We are zero. So the traffic has passed. 35267, cleared line up in the range 1-1-0. And that's compliant, oh, my name is 35267, thank you, sir. Nós 24, autorizado Maceió 350, Aperuísk 58, Orago, DCT, decola pistão no zero, curva esquerda, Puca, Caju, transponder 5506, controle 1, 19.35. 1924, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Alfa antes da Juliette, 6315. 6315, Juliette, portão 07 agora. Juliette agora pro 7, 6305. Positivo. 0, solos 35, libera próxima direita, chama solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, solo, gol 600, librando a direita. Paulo Salvador, boa tarde, gol no 600, Librou. Gol no 600, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, gol no 600. Two, six, seven, cleared for the golf runway 10, the wind is 100 degrees with 10 knots. And clear to take off runway 105267. Ok. November Alfa, aguarde cópia. Salvador, o gol 1754, portão 6 para Bush, acionamento. 5400, acione a identificação, desce ao 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, clipe 5400. 00. O que você faz? What a 1935, 35267, it's a long mount. And Salvador departure, good afternoon, 35267, passing now 2,000 feet. Proceedings case on the L departure. Good afternoon, trip 5267, radio contact on departure and climb to level 360, dial departure. And it's unresponsive by request, flying direct to lead intersection, sir. Flying direct to lead position, trip 5267. Thank you, flying direct to lead position 5267. Logo 16293 na frente. 1394, prossiga. Autorização nível 360 para o Galeão. 94, aguarde cópia. Aguarde. Para o lado do acione, aguarde push, reporte push. O pioneiro no 1, onde foi preenchido o plano? Afirmativo, foi preenchido o plano inicialmente para o 05, passou o modelo A para os 30. Plano instrumento 260 para o Galeão. Aonde foi preenchido e que dia? Foi preenchido hoje pela manhã no Galeão e foi confirmado aqui pela sala IS agora de Salvador. Excelente, obrigado. 121 no 1500 pés, mantenha a proa rotatória para ingressar na perna do vento. Proa rotatória para ingressar na perna do vento. 21. Departure 267. 1806, Recife, 12545, secundário 12685. Prossegue com Recife, 12545, 2485, 206, graças. Departure 5267. 5267, go ahead. Please, sir, coordinate with Recife Center. As possible, as possible, flying heading bridge intersection direct. Roger, stand by. Thank you. Dia November Alpha, copy. Local, Salvador, Salvador, da cola 17, direito, na Xé, 1935, controle 0171. Transponder. Sim, 17, da cola, direito, na Xé. Salvador, boa tarde, CNM 141, seguinte da informação, Romeu. CNM Supremo Controle, 19, Costa Chator, 18-6, acionamento táxi. Deixa com 060 na boca, Xenemel no 14. 54 está pronto para o táxi, com 1-2-3 a bordo, 4-25, alterna Fortaleza. 1-2-3 no PV? Afirmativa. Pátio Índia, 18-6, Pátio Índia, 10. Pátio Índia, ponto de espera, 1-0, gol, 1-7-5-4. Para, posição 3-2-4-0-8. Gente, aguarde push no 3. Salvador, boa tarde, o TAN 3661 no Cente da Romeu para autorização. 3661, Cente, aguarde cópia. Na sua escuta. Salvador é o pioneiro Uno-Uno. Prossiga. Já teria alguma posição, companheiro, por gentileza? Não temos o plano do senhor, estamos procurando saber o que aconteceu. Salvador, gol 394. 394, já tem sua autorização, 1 minuto para cópia. Pronto para cópia no 394. Para Salvador. Traço da sua companhia, portão 10. Portão 10, Gordo, 600. Azul, coordene com a sua equipe de solo após o voo passar a cauda, puxe no 3. Após o voo, a barata trapa, dando puxado no 3, azul, capoeira. Bono 394, cópia. Prossiga. Pesado Galeão, 36, na Prisco 50, 10 Lecola, direita. Saída da El Leda, após Leda, direto Bidev. Controle 1935, transponder 5505. No do vento, da pistão no zero, no 1000 pés, aguardando para girar base. Pera do vento, vai descer para 1000 pés, aguardando para girar base pela esquerda, Netuno 21. 1935, reporte pronto. Agora pronto. 754, ponto de espera, 1-8, 1-0. Como 754, a linha mantém 1-0. 1-0, a linha mantém, gol 1754. Ilhéus 140 autorizado, decola na Bael Leda, após Leda direto Ilhéus, transponder 5502, controle 1935, TAN 3661. Correto no 12, reporte pronto. Rodará pronto. Do Bonzal vai comprovar até minha próxima linha do litoral sul para regresso. Positivo, na linha procede para Iguatemi, após procede para a linha do litoral, reporte através de Pituaçu. Reportará através de Pituaçu, Romel. Chega. Queria confirmar a aerovia? As aerovias? Autorista 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu no 6, bridge. O sudoeste. Livre decolagem, vento 120 graus, 10 mais. Ok, está avistando o helicóptero autorizado a decolagem 10, gol 1754. Ingressando a pena do vento, Netuno 21. Tuno 2-1, livre base, chama final 1-0. Livre base, chamará final, contra baixar trabalho. O Delta Lima vai para o cruzamento da 3-5. Afirmativo, Lima Delta Lima, autorizado cruzamento, aguarde transferência. Lima, positivo. Delta Lima, controle 1-9-3-5. Controle 1-9-3-5, Delta Lima. Livre girar base, o Netuno? Afirmativo, chama na final, Netuno 2-1. Sente mais que 7-1, viu? Sente a tráfego agora, sentido contrário, mantendo 500 pés, aproximadamente 6 milhas do senhor. Sente o tráfego, mais direto ao meu, está mantendo 9400 pés. 7 mais direto ao meu, 5400 descendo para 2 mil pés, ajuste. Para essa porra para barra. Ótimo. No 0 no 4, livre ali. 0. Trabalho para o Netuno. Netuno 2-1, livre pouso, pistão a 0, vento 1 2 0 graus, 1 2 mais. Livre pouso para o Netuno 2-1, não no 0. 5-4, contato da decolagem, sobe ao 390, Buca, Jamos e Par. Salvador é o pioneiro? Prossiga. Nada ainda, companheiro? Negativo. Certo, o que a gente poderia fazer então? O meu outro piloto já foi lá na sala IS checar o que aconteceu, mas o senhor sugere alguma coisa? Se já tiver algum contato com o Galeão, eu acho que é a via mais rápida, porque a IS está tentando contato com o Galeão procurando o seu plano de voo. Gente, vai tentar um contato com o em breve. Paulo Salvador, boa tarde. Aqui é o tipo Papá Romeu Lima. Romeu Lima, prossiga. Fala fácil, Papá, estacionamento de copas. Entrevista, né? E a Rainha jogou alto. Adiar a distância. Só um segundo, senhor. Para o Parque do Azul, 4089, 8000 pessoas a bordo, 3850, acionando Salvador. 016-0161, acionado, com 062 a bordo. Sente o Vitor Mike Quebec, até Paribe, após Paribe rotatória. Pelos corredores, Quebec. Controle, papá, Mike Church, meu, já foi superado pelo tráfego, já autoriza a transferência para as 86. Positivo, torre agora 118.6, bom pouso. Grato, boa tarde. O Xané 61 no 41, descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4000 no 0 no 4, Xenemeu 14. Prossegue direto para o pátio 4, pátio da Bata. Do farol de Itapuã para o hangar da Bata. Afirmativo, Mike Juliette, Romeu da presente, tem como agilizar o cruzamento da final da 1-0? Da presente, afirmativo. Autorizado, direto Bata, agilizando o cruzamento da final da 1-0. Tem um tráfego próximo à Duna já. Agilize o cruzamento e chame na final. Agilizando, mais cidade de Romeu. Netuno 2-1, solo aos 4-9, livrando a esquerda para a parte militar, frequência livre, uma boa tarde. Está livrando a esquerda, Netuno 2-1, muito boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 4089, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4089, ali ainda cola sem parada. Negativo. Ali ainda cola, vento 1-0 graus, 149. Ali ainda cola, piscina 0 sem parada, azul 4089. Mike Juliette Romeu na escuta? Na escuta, senhora. O tráfego tá ainda um pouco veloz aí, que passou Duna. Tem como aproximar para a cabeceira 35 e após taxiar a baixa altura até o pátio do Bata? Afirmativo, senhora. Então tá na cabeceira 35 e vai fazer um pouso pairado. Afirmativo. Vento 1-0 graus, 1-2-2. Livre pouso na 35, Mike Juliette Romeu. Livre pouso na cabeceira 35, Romeu. Indo para 3.000, ajuste no 0 no 4. 3.000 no 0 no 4, visual do terreno. Poderia aprovar aqui para... Mantendo o perfil da chegada, 61 no 41. Sem perfil. Voo no 754, sobe restrito ao nível de voo 330, cotejo. Restrito 330, 54. Evolua, só que transmitido para IS militar. E o grande campeão aqui não transferiu aí pra vocês na civil. O Galeão vai retransmitir aí pra vocês agora e vai fazer contato com o Recife. Se tiver a possibilidade de poder agilizar aí o nosso funcionamento, tá aqui no aguardo. Gente, o problema é esse plano chegar em Recife. Não tem como a IS lá mandar direto pra Recife, não? Ele vai mandar e vai fazer contato via telefônico. A gente tá até com a identificação do plano aqui, se o senhor quiser. É Golf Lima Eco 007. Gente, eu vou questionar, que pra mim só adianta depois que Recife receber e me passar a autorização. Vou questionar se ele já tem alguma coisa. Tá bom, toma uma escuta aqui. Delta. Afirmativo, vento 110 graus, 12 nós. Mike Juliette Romero. Ciente, é, autorizando isso do táxi? Afirmativo, táxi a baixa altura até a bata. Iniciando o táxi a baixa altura, transponder em stand-by. Trip 5400, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 12 nós. Livre pouso, trip 5400. Azul 4089, decola 52, controle 199, decimal 35, boa tarde. Decimal 35, boa, azul 4089. Centro Recife 12545, secundário 2085. 2545-2685, gol 1754. Olha, o McLaren Romeu vai livrar a 1735 e ingressar na bata. Gente, o chassi na frequência livre, uma boa tarde, Romeu. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde, azul 4089, decolou saída da UEL, cruzando 1900 pés. 74089, contato rodando decolagem, sobe o 360, saída da EL. Sobe 360, saída da EL, azul 4089. Leão 07, livre na CTR, mantendo 1.000 pés, livre a frequência agora para a coordenação de tráfego, considerando o pouso no 705. Guardião 07. O papá Romeu Lima, já pronto para a decolagem? Pro Nordeste, direto ao reporte fora do solo, vento 100 graus, 12 nós. O triplo papá Romeu Lima. Livre LS, 6141, atente a tráfego agora à sua esquerda, mantendo no 1.500 pés, quantos mais visuais? 2014, livre LS, o Xenem 1141. 219-5400. Direita, Goleval, foi direto. 1935, transponder 5525. Atlas com pista 200, pista 10, decola com curva direita, saída Gole, Eval, direto. Controle 1935, transponder 5525, trip 5489. Correto, reporte pronto. Botarei, 49. Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, decola 54, controle 119, decimal 35. Boa tarde. 4935, boa tarde, senhora, até a volta, Romeu Lima. Força aérea 2011, confirme o nível. Alô, Salvador, boa tarde, trip 5400. O nível é o 260 para o pioneiro 111. Trip Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3 para o 5400. Correto. Obrigado. O 20 no ONU, pronto para cópia? Afirmativo. Prisado Galeão 260, Aperzulu 14, Toquinha, Aperzulu no meia. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. Correção, após Leda, voa direto Crate. Controle 1935 e seu transponder 5534. Autorizado para a Força Aérea 2011, Galeão 260 pela Upper Zulu 14, Toquim, Upper Zulu 16. Decola da 10 com a primeira curva direita da El Leda após Crat. Controle 1935, transponder 5534. É o pioneiro 11 para o acionamento. Olá, olá, Sione, reporte táxi. Pioneiro. Pega seu Campa Vista. Oxi, atente a tráfego, chama agora a torre 118, decimal 6, bom pouso. 18-6, grato. O tráfego tá indo pra Salvador ou tá saindo, tchau? Interceptou e LS, o GNM1 no control. Trip 5226, Brode Pelô. Brode Pelô, 5226. Direto visual, Xanem 1 no 41. O Xanem 1 no 41, torre 118-6. 118-6.